Hebreus capítulo 3. E hoje é o dia que marca na história do cristianismo, quando veio pela primeira vez, vamos dizer, a era, o tempo do Espírito Santo. Quando foi o Pentecostes, foi exatamente 50 dias depois da Páscoa, e é hoje que nós comemoramos o Pentecostes. Diz ali no capítulo 3 de Hebreus, versículo 7. E assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Amém, irmãos? Que palavra, por um lado, linda e dura ao mesmo tempo. Onde o Senhor está dizendo que por 40 anos, naquela travessia do deserto, Israel via a presença de Deus. Tomava água que não tinha do deserto. Deus provia isto. Tinha sombra durante o dia, mediante uma nuvem de Deus que fazia sombra. Tinha iluminação à noite, mediante uma coluna de fogo que acompanhava. Quer dizer, eles tinham tudo. Nós podíamos dizer, trazendo para essa linguagem de hoje, que o Espírito do Senhor acompanhava eles. Concorda? Deus estava presente 24 horas. Milagres sobre milagres diariamente. Ao final de 40 anos, sabe o que eles chegaram à conclusão? As próprias pessoas, a nossa roupa não envelheceu. Depois de 40 anos usando a mesma roupa, não é que o tecido era tão bom, não. Não é que era linho egípcio, que é famoso, né? Eles saíram do Egito, mas as roupas deles eram muito simples. Afinal, eram gente escrava, não tinha roupa fina e roupa de valor e coisa boa, não. Ao final dos 40 anos, os calçados deles não tinham gasto. Como nós vamos dizer? Como explicar? Tinha carne diariamente. Deus mandava codornas que passavam voando por cima do acampamento e caíam exatamente onde estavam os filhos de Deus. Milagre sobre milagre, a presença de Deus, vamos chamar, o Espírito de Deus estava ali. E qual foi a reação daquelas pessoas em geral? Estou falando em geral. Murmuração. Eles reclamaram, reclamaram. Eles não foram sensíveis e receptíveis a Deus. Sabe quando o coração de uma pessoa está errado? Quando nela até chega a dizer aqui que tem uma operação do erro. Quando essa pessoa pode receber os melhores benefícios e ainda assim ela está descontente. Talvez alguém de nós cuidou dos filhos, deu para os filhos o melhor que não dava nem para si, e o filho sempre reclamando, reclamando, reclamando. O problema não é a falta das coisas. O problema é o coração que não está satisfeito com absolutamente nada. Poderia dar tudo e ainda não está bom. Com Deus acontece a mesma coisa. Deus pode fazer tudo por você, tudo por mim. Se o nosso coração não está, vamos dizer assim, alinhado com Deus, não estaremos satisfeitos nunca. Essas pessoas receberam tudo de Deus e ainda assim murmuravam. Elas tentaram a Deus. Elas chegaram a dizer num momento, para de novo esse pão. Aquele pão era um pão do céu. A Bíblia diz no Salmo que era o pão dos anjos. E eles começaram a reclamar, de novo essa comida, de novo esse pão, de novo essa carne. É, meus irmãos, aí não tem jeito. E aí diz aqui, hoje se ouvirdes a voz do Espírito. Se busca uma referência do Antigo Testamento para o Novo. Se hoje, a população daqueles dias ali que o apóstolo estava escrevendo, se hoje, na atualidade, você perceber que Deus está te dizendo algo, não feche o teu coração. Deixa eu te perguntar. Algumas vezes na sua vida, agora na sua, Deus já falou contigo? Porque Deus fala, às vezes, por meio de um sonho, Deus pode falar. Deus fala diretamente pelas Escrituras Sagradas. Nesse momento, a gente pode dizer, Deus está falando pela palavra dele. Deus fala por uma profecia. Deus fala através de um conhecimento que eu posso não ter a respeito desse moço, e Deus me mostra algo dele. Deus fala. Porque Deus não ficou mudo, gente. Ele falava no Antigo Testamento, ele falava com Jesus, ele falou com os apóstolos, e ele continua falando. Portanto, se você às vezes percebe, é Deus que está nisso aqui. Fique atento. Teve um homem no Antigo Testamento, ele era muito falcatrua. Ele enganava, era injusto. E um dia Deus deve ter dito lá no céu, eu vou me apresentar para esse homem. Eu vou me revelar para ele e eu vou trazer esse homem para mim. Não matando-o, mas convertendo-o. Esse homem era Jacó, e o Jacó tinha roubado e aprontado para o seu irmão, tinha aprontado para o pai, e um dia a mãe do Jacó disse, meu filho, a mãe puxava para um filho, o pai puxava para outro, aquelas coisas complicadas de algumas famílias, e ele disse, filho, vai embora daqui, o teu irmão quer te matar. O Jacó pegou as coisinhas dele, era solteiro, se foi para a casa de um tio que morava a 500 quilômetros, isso indo de a pé. Daqui a Florianópolis, mais ou menos, né? Uma caminhadinha boa. No caminho, Jacó, muito e muito tempo na estrada, deitou, botou uma pedra de travesseiro. E naquela noite, Deus deu um sonho para ele. E era uma escada, tinha uma escada que ia da terra até o céu. E nessa escada subiam anjos, desciam anjos. E quando ele acorda, ele fica um tanto assustado, o que é isso? Ele não compreende muito bem, não, porque ele é um homem que não estava nem aí para Deus, mas Deus se interessava nele. E de repente, depois do sonho, quando ele acorda, ele tem uma impressão que aquele lugar ali é um lugar santo, é um lugar que está sagrado, e ele tinha alguma vaga ideia de Deus, do pai dele, falava alguma coisa para ele. E ele começa a ficar com medo, e pelas tantas ele chega à conclusão, Deus está aqui e eu estou louco de medo, que Deus até me mate, porque eu só aprontei na minha vida. E ele diz, esse lugar aqui é casa de Deus. Deus estava aqui e eu não sabia. Você veja, o Senhor se apresenta para um homem que não queria saber nada dele. E assim tem muitas situações, muitas pessoas na vida não estão interessadas no Senhor, mas o Senhor está interessado. E ali o Jacó começou a abrir pouquinho. Começou a ser receptivo para Deus. Pouquinho, é verdade. Mas começou. Como é que começa a transformação de uma pessoa quando ela se converte? Você conseguiu, quando se converteu, mudar tudo num dia só? Não. Você teve uma experiência de ter encontrado Deus na sua vida, você abriu o seu coração e não abriu tudo num dia. Nós vamos abrindo nosso coração gradativamente para o Senhor. Você pode saber, às vezes nós nos convertemos ao Senhor, nós passamos a crer nele, nós passamos a orar, passamos a nos envolver com Deus. Mas é um processo, é um processo. Se alguém aqui de nós tinha um vício, um e outro conseguiu se libertar num dia. Mas outros foi uma luta até conseguir a sua vitória. Se alguém de nós tinha o vício de mentir, se converteu, parou de mentir, mas de vez em quando dava uma escorregada. Até que foi, venceu. Você está vendo que é um processo? O Senhor vai se apresentando. Uma vez chegou o profeta Elias, estava velho, já idoso. E o profeta Eliseu era um discípulo. E um dia o velho Elias disse para todos os seus discípulos: Deus vai me chamar, qualquer dia desses, Deus vai me levar. Todos os discípulos: ah, que pena, nós vamos chorar muito no teu enterro. Se fosse, ele nem teve enterro, né? Ele foi arrebatado. Mas teve um discípulo, chamado Eliseu. O Eliseu percebeu isso que o profeta falou. Não é uma coisa para daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos. Esse negócio é logo. Teve sensibilidade para o Espírito de Deus. O Eliseu percebeu algo que os outros não perceberam. E o velho profeta, então, ele disse: olha, ainda vou na cidade tal pregar. E o profeta mais novo disse: eu vou contigo. Não precisa vir comigo. Eu vou contigo. Eu não saio de perto de ti. Eu vou na outra cidade pregar. Eu vou também. E vou na outra. Eu vou também. Sabe uma coisa que eu quero? Eu quero que você desenvolva na sua vida. É necessário. Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Sensibilidade para perceber o momento, o que Deus está por fazer. O Eliseu percebeu: Deus vai fazer uma coisa bem breve com o nosso professor, mestre, profeta velho. Eu não vou sair de perto desse homem, porque eu quero estar lá a hora que aconteceu o milagre. E ele estava lá. Sensibilidade. Esse mesmo profeta, o que eu chamo aqui carinhosamente, o velho Elias. Um dia estava o Eliseu, moço, agricultor, trabalhando com 12 juntas de bois. Esse moço era muito vigoroso. Olha, para tu trabalhar com 12 juntas de boi, cansava uma, botava outra, cansava outra, botava outra. E ele não cansava nunca. Alguns de vocês aqui lavraram, né? Estou vendo umas cabecinhas aí se balançar. Eu também lavrei. Pois, no geral, os bois nos vencem, não é? O boi é mais forte que nós. Pois aqui o Eliseu vencia 12 juntas de bois. Estava lá trabalhando, chegou o velho profeta e pegou e atirou um manto sobre ele. E aí o Elias disse: tu sabe o que eu fiz contigo? Sei. Deixa ele em casa dar um tchau para os meus pais. Vai e volta, disse o velho profeta. Sabe, às vezes Deus faz algo conosco, Deus dá sinais. E muitas vezes eu penso que nós não percebemos o sinal de Deus. Se a gente está muito ocupado com a nossa mente. Por exemplo, se você chega em casa e está só ocupado com notícias, com televisão, com internet, isso faz parte da nossa vida, eu sei. Mas se você só faz isso, quando Deus fala, tua mente está funcionando demais nas coisas naturais que você não consegue perceber as coisas do Espírito de Deus. Você sabia disso? Se você brigar com alguém dentro da sua casa, com seu esposo, com seus filhos, de repente Deus vai falar algo muito claro e você não vai ouvir. Se você está levando uma vida com algum tipo de pecado e não quer desistir dele, Deus fala contigo. Mas muitas vezes a gente endurece o coração. Você até percebeu. Sabe quando Deus fala conosco e a gente faz de conta que não ouviu? Filhos fazem isso em casa, às vezes não fazem? Se a mãe diz para o filho ou para a filha: ah, filho, próximo do almoço, coloca a mesa. Mas eles estão lá no computador? Eles ouvem na primeira vez? Não, né? Filho, coloca a mesa. Nada. Filho, coloca... Oh, mãe, não precisa gritar comigo. Ué? Só depois de 10 vezes? Né? Eu acho que Deus às vezes faz isso também. Deus fala uma vez, duas, e a gente... Ah, Deus, agora não, depois eu faço. Depois eu obedeço. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se sucessivamente Deus fala e nós fizemos de conta que não ouvimos, um dia Deus para de falar. Deus vai falar com outra pessoa. Ah, vai. Se nós ou fechamos o nosso coração e não estamos dispostos a obedecer, você viu? Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Seja receptivo. Eu sei que cada um de nós vem de uma história de família. Nossas famílias tinham o seu jeito de acreditar em Deus, ou outras nem acreditavam. E nós estamos aqui, muitos já alguns congregando há anos, e às vezes o perigo, sabe qual é? Não, eu não estou aberto para mais o que o Senhor quer fazer. Eu estou satisfeito com o que eu já recebi de Deus, pois eu estou satisfeito, mas eu sei que eu não cheguei ainda onde Deus quer que eu chegue. Amém, irmãos? Você já chegou lá? Não. É por isso que nós também não queremos endurecer o nosso coração, não só com o pecado, pode ser que você não tenha problema, você está bem andando com Deus. Mas Deus quer te acrescentar algo e você diz, não, eu já estou satisfeito. Na Bíblia nós vamos encontrar Deus falando com algumas pessoas que já eram idosas. Deus falou com Moisés de uma maneira sobrenatural. Moisés tinha 80 anos. Era velho para ouvir a voz de Deus? Não. Era velho para assumir uma nova tarefa? Não. Deus sempre tem algo para aqueles que estão receptivos. Deus fala conosco por meio de acontecimentos. Uns bons e às vezes outros até acontecimentos que não, nós não gostamos. Mas Deus falou conosco. Nós estamos abertos para isso. Esteja aberto, seja essa receptividade, seja humilde para receber algo mais de Deus. Quem é humilde recebe. Não tenha medo também, mas pastor, eu gosto muito da figura de Jesus. Porque a gente às vezes imagina Jesus, um homem assim meio pacato. Desculpa a palavra, mas alguns acho que imaginam Jesus meio boca aberta. Né? Meio bobão, assim, tudo tá bom, todo mundo é paz e amor. Jesus não era hippie. Lembra os hippies da década de 60 e 70? Alguns de nós ainda pegou o final da existência deles, né? E ainda tem alguns perdidos por aí. Já terminou o movimento hippie há 40 anos e alguns ainda estão por aí. Os caras têm 70 e estão daquele jeito ainda. Mas deixa eles lá. Mas Jesus não era aquele... Lembra daquela época? Paz e amor, né? Quem é que dizia isso antigamente, quando você era... Quem usou essas palavras aí? E a gente fazia assim ainda, não era? Paz e amor. A gente nem sabia o que estava dizendo, mas vamos lá. Todo mundo dizia, a gente dizia também. Pois Jesus não é assim, paz e amor para todo mundo, não. Se nós ouvimos uma palavra, às vezes, contrária ao nosso gosto. Mas tu percebe que Deus está naquilo ali. Receba. Deus usa pai e mãe para falar conosco. Os nossos pais... Ah, mas pastores não são nem cristãos. Deus usa eles, sabia? Deus usa autoridades. Deus usa, no caso aqui, a liderança da igreja, para nos abençoar. Deus usa. Então, quando Deus está falando, ouça. Quando a gente não quer ouvir pai e mãe, vai ter que ouvir a polícia depois. É só uma linguagem, mas é isso, não é? Quando não quer ouvir o pastor, tem que ouvir o delegado. É ou não é, meus irmãos? E tomara que o delegado baixe o cacete nele. Hoje eles não fazem tanto isso mais. Mas tomara, não quis obedecer, não quis ouvir, endureceu o coração para Deus. Acontece depois coisas piores. Pessoas que resistem a Deus. Eu já vi, vou dizer para vocês... Gente que não quis ouvir o que Deus estava dizendo. E a gente que entendia coisas de Deus. Não quis seguir aquilo que o Espírito Santo estava. Esse é o caminho. Não, eu não quero. Eu já vi gente morrer. Morrer fisicamente. Pessoas que até tinham conhecimento das Escrituras. Pessoas que sabiam que o Espírito Santo estava fazendo algo num determinado momento. E elas se fecharam. Eu não quero isso aí. Alguns chegaram a dizer, isso aí é coisa de demônio. Quando era coisa de Deus. Vocês lembram dos fariseus? Era um grupo religioso e crítico, mas crítico ao extremo a Jesus. E quando Jesus expulsava demônios, sabe o que os fariseus disseram? Ele faz aí porque tem um demônio maior chamado Beelzebu. Esse demônio está em Jesus, é por isso que ele expulsa os demoninhos aí. E Jesus disse, vocês sabem que eu sou, que isso é de Deus. Você sabe. Vocês sabem que o Espírito Santo está em mim. Eu estou assim, parafraseando. Você sabe. E vocês estão pecando, não contra mim, contra o Espírito Santo. Chega a dizer lá no livro, o Estevão, um homem que morreu pela fé, ele chegou a dizer, vós, a nossa geração, sempre resiste ao Espírito Santo. Eu quero dizer para ti, não resista. Você pode até dizer, pastor, eu não compreendo, eu não estou entendendo tudo que Deus está fazendo na minha vida, eu não estou compreendendo fatos que acontecem. Eu também não compreendo tudo. Mas quando você percebe, Deus está nisso aí, não trava, não tranca o teu coração. Você já percebeu alguma coisa que Deus estava fazendo? E você seguiu Deus. Na vida só tem duas atitudes, ou você segue o que o Espírito Santo está fazendo, mesmo que eu não tenha compreensão toda, não tem problema. Nós não andamos só pela compreensão, nós andamos pela fé. Ah, mas eu não sei onde isso vai me levar. Tu tem dúvida que o Espírito Santo não vai te levar para um lugar bom? Eu não tenho dúvida. O Espírito Santo, ele vem e fala conosco. Quem aqui já teve sonhos? Que tu, olha, foi Deus que me deu um sonho. Você já teve sonho? Olha, muitos de vocês. Quando você estava orando, e estava tudo ruim, uma tribulação horrível, e de repente veio uma paz inexplicável. Veio uma paz no seu coração. A luta continuou, mas veio a paz. Teve isso já? Já. É o Espírito Santo. Quem de nós cometeu, às vezes, um erro, um pecado grave ou não grave, mas você se sentiu muito mal com aquilo que você fez. E aí você foi orar e diz, Deus, tem misericórdia de mim. E no final da oração, daquele tempo chorando, você diz, mas como que eu fiz isso? E no final você sente que não tem mais culpa, saiu aquele peso. Já teve isso, né? Já passou por isso. Quem é que tirou esse peso de ti? O Espírito Santo. Não foi Jesus? Jesus fez a obra dele lá na cruz. Mas quem trouxe agora, quem aquela obra de lá e aplicou na sua vida? Deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo é o único caminho da cruz, lá de 2000 anos atrás, para atualizar a cruz agora. O Espírito Santo é o único que pode fazer isso. Não tem, eu vou ler num livro de história que um homem morreu crucificado. Morreram milhares e milhares de homens e mulheres, não foi só um, viu? Não foi só Jesus. Era a pena de morte que os romanos aplicavam. Mas teve um, e esse é o diferencial. É o Senhor Jesus e é o Espírito de Deus que faz isso, então, em nosso favor. É a única ligação entre o trono de Deus e a terra. Como é que você se liga com Deus? O único, se dá para dizer, o único caminho ou o único conduto é o Espírito Santo. A única maneira de você receber algo hoje, do que o Senhor fez lá no passado, para não ficar só na história, mas sim atualizar, é por meio do Espírito de Deus. A única forma de o perdão chegar no teu coração é pelo Espírito de Deus. A única forma de uma pessoa se converter é pelo Espírito de Deus. Quer dizer, tudo hoje, tudo, tudo, é pelo Espírito Santo. Ah, pastor, eu gosto tanto de Jesus, mas tem diferença entre Jesus e Espírito Santo? Eu gosto tanto do Criador, mas do Espírito Santo eu não sei nada. Como não sabe nada? Você sabe? Sabe sim, porque eles são um. Eles são um. Se você ama o Pai, você ama o Filho, você ama o Espírito Santo. Eles têm a mesma qualidade. Cada um tem, podemos dizer, se dá para dizer assim, uma tarefa diferente. No plano eterno de Deus. Como é que começou a sua vida cristã? Não foi com o toque de Deus? Alguém podia, foi um toque de Jesus? Foi. Não foi um toque do Espírito Santo? Foi. Como é que continua a sua vida cristã? Com a presença do Espírito de Deus na sua vida? Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Às vezes as pessoas têm medo do Espírito Santo. Eu vou dizer assim, não é uma opção. Nós temos feito todos os anos esta semana de Pentecostes, porque parece que o cristianismo moderno esqueceu disso. De uma coisa que é fundamental, é uma pedra de alicerce no cristianismo. Ou tem uns malucos por aí dizendo, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. Mas pastor, eu tenho medo desse tipo de gente. Eu não tenho medo deles, mas quero distância deles. Vocês compreenderam o que eu disse? Porque tem muita gente usando o nome de Deus em vão, e isso é um pecado gravíssimo. Mas agora, porque tem gente fazendo bobagem, eu não quero nada com o Espírito Santo? Não, senhor. Tem gente fazendo coisa certa também, em nome de Deus. Amém? E a palavra de Deus, e tem homens e mulheres confiáveis que estão andando com Deus e são referência para nós. Não estou dizendo, ouve qualquer um. Não. Mas o Espírito de Deus, ouça Ele. E ouça pessoas que têm andado com Ele. Esteja aberto para o que o Senhor quer fazer, porque existe dinheiro falso no mercado. Vamos parar de usar o verdadeiro? Não. Você está compreendendo onde eu quero chegar? Se tem gente abusando da fé das pessoas, é abuso espiritual isso. Te afasta dos abusadores, mas te aproxima de quem é correto. Amém, irmãos? Te afasta daqueles que, em nome de Deus, estão aí, às vezes, destruindo as almas, destruindo as pessoas, até financeiramente. Te afasta desses. Mas te aproxima de quem anda com o Senhor. Te aproxima do Senhor. E porque alguém errou, eu me fechei para tudo, me decepcionei com todo mundo. Não, não faça isso. Tem muito cristão bom, próximo a você, próximo a mim. Gente confiável, gente que ouve a voz de Deus, gente que tem andado com Deus. Seja sensível. Porque a decepção, se você teve decepção, você foi abusado espiritualmente. Então as pessoas se travam. E aí você deixa de ser sensível ao Espírito Santo. O abuso gera em você dois problemas. Às vezes uma pessoa foi abusada por um falso cristão, por um falso pastor, por um falso profeta, por um falso mestre. E ela se fechou para todo mundo. Aí você comete um abuso contra você também. A outra pessoa fez o mal, agora você faz o segundo mal. Não faça isso. Existe cura. Existe cura. Você tem que estar com o coração aberto. O que eu estou chamando hoje aqui de receptivo para Deus. O Senhor Jesus andou com os apóstolos 3 anos a 3 anos e meio. No final, quando Jesus, antes de subir ao céu, Jesus disse, fiquem aqui em Jerusalém. Não vão embora, não se espalhem. Fiquem aqui. Porque eu vou mandar o Espírito Santo. E depois vocês vão se espalhar. Cada um foi para um lugar do mundo pregar o Evangelho. Mas eles podiam dizer assim, Senhor, nós já estamos te acompanhando há 3 anos. Não tem mais nada para receber, já aprendemos tudo. Está vendo o outro perigo? De a gente não ser receptivo. Eu falei 2 coisas nessa manhã. Ser sensível e ser receptivo. Não é a mesma coisa. De repente você até diz, eu quero conhecer Deus, eu quero mais, eu sou receptivo. Mas você está tão agitado, está tão doidão na vida, está fazendo loucura ou até pecando, e aí não consegue ser sensível. Para ser sensível, tem que parar, tem que desligar, vamos dizer assim, desligar a mente da correria. E esse é o momento, cada culto você faz isso. Cada culto você recebe algo mais de Deus, ou em casa você fica a sós com Deus. seja receptivo. E os apóstolos ficaram esperando 10 dias. Ficaram orando. Ficaram dizendo, Senhor, quando vai chegar o Espírito Santo? Nós estamos prontos, nós queremos, já que o Senhor disse que Ele viria, nós estamos no aguardo. E no dia de hoje, aquela expectativa se cumpriu. O Espírito Santo veio, eles já tinham muito. O João Batista, vocês lembram do João Batista? Como é que ele descobriu que Jesus Cristo era o Filho de Deus? O Espírito Santo disse para o João Batista, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, onde João Batista ia tirar aquilo? Não tinha de onde tirar. Mas o João Batista era um homem sensível a Deus. E ele era receptivo também ao Espírito do Senhor. Não há... Alguém leu o devocional nosso hoje de manhã? Se você leu, eu tinha uma frase que eu escrevi, eu tomei nota aqui. Não há substitutos para a vida cristã, se não andar com o Espírito Santo. Não há substituto. Mas pastor, e se eu apenas vir à igreja, já está bom? Não. É mais, a vida cristã é mais que vir à igreja. É andar com o Espírito Santo. Abrimos o culto dizendo que o Espírito Santo nos guia por toda a verdade. Se ele é um guia, ele vai na frente. Um guia de turismo. Quando você vai visitar um lugar, ele te apresenta. Olha, aqui aconteceu isso. Esse prédio tem esse histórico. Esse local lindo aqui tem essa história. O guia vai na frente e você vai indo atrás. Você vai indo atrás. Pois assim, essa é a ideia. O Espírito Santo vai te mostrando os caminhos do reino de Deus. E você vai indo. Ah, pastor, eu tenho medo. Medo de quem te ama? Não. Medo de quem te faz só o bem? Não. Ah, eu quero ir com o Espírito Santo até... Até receber... Até a cruz. Na cruz eu recebo o perdão dos pecados. Eu recebo paz. Eu recebo os benefícios. Todos que o Senhor conquistou para mim. Eu recebo saúde. Eu recebo a vida eterna por tudo que Ele fez na cruz. Eu quero ir até a cruz. O Senhor diz para a gente ir até onde? Depois da cruz? O Pentecostes. Não tem substituto. Não tem outro. Ah, mas eu sou um bom homem, eu sou uma boa mulher, eu faço boas coisas para os pobres, ajudo pessoas. Isso aí substitui? Não. Você precisa do Espírito Santo. Eu preciso. Hoje de manhã eu levantei cedo. E aí eu vou lá para o meu escritório e fico sós com Deus. E eu precisava ter tempo a sós com Deus. Já preparei essa palavra ontem, já venho meditando nela. Mas eu precisava, porque eu vou dizer, todos os dias eu preciso fazer isso. Não sei você, precisa, né? Todos os dias eu preciso me aquietar com Deus, desligar tudo que é aparelho, rádio, computador, celular, nada, para que aquela é uma hora, vamos dizer assim, uma hora a sós com Deus. Tem jovens, eu vejo agora, que estão sempre com uns negócios nos ouvidos aí, né, para ouvir som. Eu acho que eles já estão meio surdos. É, o fone, isso mesmo. Você não acha que os mais jovens estão meio surdos ou não? Eles estão perdendo a audição. Isso aí não é piada. Pode mandar eles fazer uma consulta aí. Eles estão perdendo, né? Pois se a gente começa a ficar, vamos dizer agora, surdo para Deus. Tu tem tantos barulhos na tua cabeça que tu está surdo para Deus. É um surdo, você já viu que tem dado muito acidente de trânsito? Porque as pessoas estão caminhando na rua com os dois ouvidos tampados, né? Com esses equipamentinhos aí. E o som bem alto. Tu acha que eles ouvem algum carro? Isso é uma pesquisa aí. Muitos acidentes fatais têm dado nas ruas. Porque muitas pessoas estão com o som ligado. E agora vem uns óculos aí. Que você pode já consultar pela internet nos óculos. Pô, o cara vai estar com os ouvidos tampados e com os olhos fechados. O que vai dar isso? Eu posso até estar exagerando um pouco, mas eu gosto disso, de exagerar para assustar o cara. Agora traz isso para o campo espiritual. A pessoa está cheia de coisa, fechando aqui e fechando aqui. Deus quer lhe falar algo, o Espírito Santo quer lhe falar algo, mas a pessoa está tão cheia de coisas que não consegue. Seja receptivo. Deixe Deus falar contigo. E quando Deus fala, não feche o seu coração. Não faça de conta que não viu e não ouviu. O Espírito Santo vai te conduzir para lugares ótimos, bons. Lugar seguro. Vá andando com o Senhor. Vá andando. Você pode ir na rua. Espírito Santo, me guia. Quantas coisas já aconteceu na sua vida e na minha que a gente poderia dizer, pois é, mas que acaso? Acaso? Eu vou dizer, não é acaso. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo, que ele sabe costurar todas as coisas, ele sabe fazer encontros, ele sabe criar situações que nós nem imaginaríamos. O Espírito Santo sabe fazer isso. Só esteja atento ao que ele está fazendo. Eu disse antes, ele é a única ligação da cruz conosco. Ele é a única ligação entre céu e terra. Ele é o único conduto que conduz a graça de Deus até nós hoje. Não tem outro substituto. Se alguém vem de uma religião que tinha outros mediadores, não tem outro. É só o Espírito Santo que faz esse caminho. É que Jesus abriu o caminho, mas é o Espírito Santo que nos leva para caminhar por esse caminho. Você tem essa receptividade? Está aberto para o Espírito Santo falar contigo? Está ou não está? Pode balançar a cabeça. Não, pastor, eu não estou bom. O problema é teu. Te prepara para sofrer. E você é sensível? Sensível para as coisas de Deus? Seja sensível. Pastor, eu não entendo muito disso. Eu sou meio bruto. Deus sabe transformar brutos também. Deus sabe. Tem pessoas que eu vejo assim, ao natural, quase nascem com, parece que elas desejam buscar mais a Deus. Eu diria, tem mais sensibilidade. E tem outros que são avessos a Deus, mas também Deus sabe trabalhar isso nelas. Quando Deus fala, simplesmente não diga, eu já vi isso, eu já sei isso, não diga isso. Ou também, não, isso aí vai levar para um caminho perigoso, eu não entro nisso. Não diga isso também. Entre. O Espírito de Deus, que te criou, ele te criou, junto com Jesus e junto com o Pai. Ele não vai fazer nenhum mal para você. Não vai te dar nenhum ensino que venha trazer mal para a tua vida. Você pode seguir, este é um caminho seguro. Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Amém, Pai. Amém, Deus. Feche os seus olhos por um momento. Também para nada te distrair. Um dia o velho profeta Elias disse ao jovem Eliseu: tu sabes o que eu fiz contigo. E o Eliseu imediatamente percebeu: o Espírito Santo está me chamando. Pode ser que um dia você já sentiu um toque de Deus, anos atrás, como Jacó. Jacó sonhou. Inicialmente pensava ser um sonho natural, mas era Deus. Era Deus pondo para ele uma escada que daria no céu. O profeta Eliseu, quando percebeu que o seu mentor, mestre, Elias ia ser levado para o céu, Ele ficou bem juntinho e disse: eu estou sensível, vai acontecer alguma coisa com o velho e querido profeta Elias, vai acontecer alguma coisa e eu vou grudar nesse homem, eu quero estar perto. Eliseu estava sensível para aquele momento. Receptivo e sensível. Você tem fé para fazer uma pequena oração que eu vou te sugerir agora. Você só faça se tem fé para isso e deseja isso. É nesses termos. Deixa eu fazer primeiro, depois você, eu te ajudo a repetir, se você tem certeza disso. Senhor, Espírito Santo, tudo o que tens e queres dar a mim, eu quero receber. Essa é a oração, simples, pequena, mas pode fazer uma revolução na tua vida. Você quer fazê-la comigo? Espírito Santo, tudo o que tens e queres dar a mim, eu quero receber. Vamos aumentar essa oração? Espírito Santo, me faz sensível para ti. Sensível como Eliseu, que quando o Senhor o chamou, ele te seguiu. Fique na presença de Deus. Fique na presença do Senhor. Você quer receber as bênçãos que Jesus conquistou na cruz? Isso é feito pelo Espírito Santo. Não há substitutos. Não queira controlar o Espírito Santo. Pelo contrário, deixe ele te controlar. Espírito Santo, eu quero te pedir que cada um aqui, homens e mulheres, ouçam a tua voz todos os dias. Eu quero ouvir a tua voz todos os dias também. Me faz bem sensível. Você também está orando isso? Pode dizer: me faz bem sensível, Senhor. Eu não quero ser ignorante. Eu não quero ser um bruto. O teu Espírito, Senhor, ele é simbolizado a uma pomba, ou uma ave tão meiga, tão simples, em nada agressiva. Nós queremos o teu Espírito, Senhor. Nossa vida não vai adiante sem o teu Espírito. Muitas vezes a gente vê o Espírito do diabo agindo, mas na tua casa e nos teus filhos é o Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre nós, todos. Sobre nós todos. Você pode pedir para você: vem Espírito Santo. Com alegria, com paz, com os benefícios da cruz. Me enche da tua presença, Espírito Santo. Pode pedir ao Senhor: me enche da tua presença. Às vezes a gente se sente vazio, às vezes cheio de coisa ruim na mente, mas isso nós descartamos e pedimos: me enche, Espírito Santo, de fé, de convicções verdadeiras. Me enche de Deus, Espírito Santo. Podes pedir? Me enche de Deus, Senhor. Trabalha em nós, Senhor. Trabalha em nós. Te pedimos isso. Trabalhe em nós, Senhor. Trabalhe em nossas famílias. Trabalhe na nossa saúde, Espírito Santo. Trabalhe nas nossas finanças. São coisas bem naturais que o Senhor quer te abençoar. Mas eu te faço o maior pedido desta manhã. Trabalha na nossa vida espiritual. Trabalha, Senhor. E nós não vamos resistir, nós não vamos enfrentar-te. Pelo contrário, imploramos. Age, Senhor, age, Senhor. E nos modela em nome de Jesus. Para ficarmos parecidos com o Senhor. Aleluia.